Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 8 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é DC Comics. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 19 de novembro de 2017 e teve por objetivo pegar carona, né, no lançamento do filme da Liga da Justiça. Então eu resolvi fazer essa reverência aí aos personagens da DC que, né, deram suas caras aí no universo dos videogames. O programa ele vai ser apresentado de uma forma cadenciada. Eu vou trazer para vocês as músicas dos 8 aos 16 bits. E eu faço um adendo com relação à quantidade, né, de músicas que eu trouxe para os jogos do Batman. Por mais diferenciado que sejam os jogos, né, um para Nintendo, outro para Mega Drive e por aí afora, são jogos do Batman. Mas a minha justificativa para isso talvez seja por conta da quantidade de personagens poderosos que a DC Comics possui, né? Eu menciono lá o Super-Homem, e a gente sabe que também tem a Mulher Maravilha, tem o Capitão Átomo, tem lá o Lanterna Verde. Então, assim, é uma gama enorme de super-heróis que tem poderes quase de deuses. Então, imagino que talvez, por isso, torne-se difícil de fazer um jogo bacana, né? Porque como é que você vai colocar num jogo um personagem que, em tese, né, em teoria, já tá o cheat, né, em modo desativado, né? Quer dizer, em modo ativado, né? O cara já tem lá todos os superpoderes liberados e começar já na quebra-pau é complicado. Então, talvez seja por isso a quantidade de jogos do Batman que foram lançados. Porque o Batman é um personagem mais crível, né? Ele é um ser humano, como nós. Lógico, tem suas habilidades, seus gadgets, enfim. Mas sofre do que todo mundo sofre, né? Todo mundo, assim como nós, o Batman espirra, né? Fica doente, arrota. Então, ele tá dentro desse padrão, né? Do que é aceito para um ser humano. Porque ele é um ser humano. Então, talvez fique mais fácil de criar jogos para ele, né? Talvez se explique, né, a diversidade de jogos do Batman aí para os videogames. Mas as músicas que valem a pena mencionar para esse episódio são as músicas do jogo do The Flash para o Master System, pelo compositor Yero Entel, com a música At Peace in the Park, que ela é excelente. Para mim, se todos os jogos do Master System tivessem compositores europeus, acho que o Master System, os jogos, né, do Master System, teriam assim uma outra roupagem. Porque essa música, ela usa, né, os arpejos que é comum para os compositores, né, desse lugar específico aí da Europa. Porque o Yero Entel, assim como os irmãos Fallen, entre outros, os irmãos Fallen, né, Fallen não, Fallen, usam muito, né, desse recurso do arpejo. E foram compositores de jogos para o Commodore 64, né? Então, traz muita influência dos jogos de computadores para as suas versões de console. A gente também tem a música do Superman, também aí para o Mega Drive. Também não, né? Para o Mega Drive, a música da fase 4. E é sensacional a trilha sonora do Super-Homem, porque ela tem vários elementos de jazz aí, que vai retornar lá na frente no episódio especial aí sobre jazz. E, para fechar o episódio de hoje, a música do Batman, com a música In the Sky Over Gotham City, pelo mestre Naoki Kodaka, o mesmo lá que fez as músicas para o jogo Blaster Master, da Sunsoft, né? Porque o Batman é um jogo da Sunsoft. E entre outros, né? A música lá do Journey to Silius também, que a gente já ouviu aí, né? A música de abertura dele lá no episódio. Música de abertura, episódio número 2. Então, se você não ouviu, dá lá uma conferida pra sacar quem é o cara. E é isso. Fecha com chave de ouro esse programa de hoje aí, com essa música do Batman, que é sensacional. Ouvintes do Som do Cartucho, não deixem de seguir lá no Twitter, né? @osomdocartucho. Mandem e-mail para osomdocartucho@gmail.com. Assinem, né, o podcast aí nos seus agregadores e, se possível, avaliem também lá no iTunes, que ajuda bastante. Você pode fazer isso tanto pelo celular, como instalando o iTunes no seu PC aí, né, com o Windows. E aí vai lá, faz o seu cadastro. E além de avaliar o meu podcast, né, o Sono Cartucho, aproveita e avalia também dos que você segue também. Usem a área do site lá, né, o sonocartucho.blogspot.com, a área de comentários, para vocês fazerem lá seus comentários e gerarem discussão, que é muito saudável e é um espaço, né, para vocês. Lembrando também que o Sono Cartucho está disponível na plataforma do Megafono e do Spotify, e que ele é atualizado toda terça-feira. Portanto, meia-noite da terça-feira já está disponível lá quentinho o episódio lá do Sono Cartucho para você curtir no seu dia aí. Tranquilo, então? Só lembrando que na próxima semana tem um especial, especial mesmo, sobre os jogos da série Castlevania. Tá bom, viu, nego? A gente se vê, então. Um forte abraço aí para todo mundo e falou! Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, o episódio de número 8. Eu sou André Albertin e o tema de hoje vai ser DC Comics nos videogames. O motivo de eu ter escolhido esse tema para o episódio de hoje do Som do Cartucho foi por conta dessa exibição aí, né, o lançamento aí do filme da Liga da Justiça. Eu então reuni aí os jogos de que onde eram abordados, né, na terceira e quarta geração dessa editora, como foi Monstro do Pântano, The Flash, entre outros, para poder fazer esse episódio aí para vocês, o Som do Cartucho. É importante salientar que a gente sabe que os personagens da DC, lógico, todos, a maioria deles, né, são grandes super-heróis. E a sua grande maioria detém, assim, grandes poderes mesmo, né? Haja vista aí o Super-Homem. Então acontece que, eu acredito, né, pelo fato da DC possuir heróis assim tão poderosos, fica difícil de criar jogos com esses personagens, porque jogos onde a maioria dos personagens são praticamente invencíveis, acho que não tem muito o que criar, né? Fica um desafio até para quem está fazendo o jogo, é criar, né, algo sobre o tema, né? Então, eu acho que é por isso que existem tão poucos jogos, né, voltados da DC para os videogames, né, para essa terceira e quarta geração, que é o foco, né, do Som do Cartucho, que são jogos das gerações de 8 e de 16 bits. O contrário não é verdadeiro para os jogos da Marvel. Existem vários jogos, é muito fácil encontrar jogos da Marvel para essas gerações. Tem X-Men, Homem-Aranha, Capitão América e Vingador e por aí afora, né? Mas eu consegui, né, como eu falei para vocês aí, reunir esses jogos aí e conseguir dar uma variada, né? Para poder trazer também sons variados. Mas existem, hoje vocês vão perceber que tem muita música aqui voltada para os jogos do Batman. Porque o Batman é um personagem fácil de se trabalhar, até porque ele é um ser humano, né? Não tem superpoderes, não tem nada. Então ele tem aqueles gadgets, aquelas coisas que facilitam o jogo, né? Então é normal, talvez, encontrar aqui hoje uma quantidade de músicas dos jogos do Batman maior do que qualquer outro jogo. Mas eu procurei, como eu falei, variar para a coisa ficar mais palatável para vocês. Então, pensando nisso, foi criado esse episódio de hoje e eu vou começar hoje, abrindo ele, com o Monstro do Pântano, lançado para o Nintendinho, do compositor Mark Van Heck, o Swamp Thing, né? É muito bacana as histórias do Monstro do Pântano. Eu tenho alguns quadrinhos dele, são fantásticos, principalmente a fase lá do Alan Moore, né? Que deu uma repaginada aí na história dele. E o Swamp Thing do Nintendinho é um jogo de plataforma que mais tarde se viu de base para um home hack do jogo dos Simpsons. É, a continuação, né, do Space Mutants. O jogo em si não é uma maravilha. Na época que ele foi lançado, ele teve os reviews dele, né, as notas que foram dadas para ele foram de médio para baixo, né? Então, em termos assim, musicais, foi difícil encontrar uma música que conseguisse se encaixar nos termos do programa de hoje. Então a gente começa hoje abrindo o nosso programa com O Monstro do Pântano, Swamp Thing, para o Nintendinho, a fase 3, pelo compositor Mark Van Heck. Então vamos conferir aí. Ficamos aí com a música do Monstro do Pântano, né? A fase 3, pelo compositor Mark Van Heck. O interessante dessa música, né? Do Swamp Thing, é que o jogo, ele se passa, a versão do Nintendinho, né? Porque ele tem uma versão também pro Game Boy. E aí ele tem uma variedade maior de fases, ele vai pro Ártico, tem uma fase do deserto. Eu não sei como é que ele consegue, né? O elemental da natureza consegue se adaptar numa situação de calor, né? Mas é mais variado. E as fases do Nintendinho são mais voltadas assim para regiões pantanosas mesmo, né? Praticamente o jogo se passa quase todo na Louisiana, que é onde tem muito pântano lá nos Estados Unidos. E essa música, né, como eu tava falando, ela, apesar de passar esse tom assim meio que de mistério na base, né, que a gente acompanha aí, eu não sei, de alguma forma ela lembra um pouco a temática de músicas do Egito, né? E é uma fase que realmente não tem nada a ver, mas pra mim ela me lembra um pouco esse som assim meio egípcio nela. Então ficamos aí com Swamp Thing, Stage 3, do compositor Mark Van Heck, para o Nintendinho. Na sequência, vamos para o The Flash, né, do Master System. Eu fiquei maravilhado com as músicas desse jogo. Eu não conhecia. Eu fazendo a pesquisa, né, foi que eu me deparei com essa joia, né, do Master System. Eu não sei o jogo se é tão bom quanto as músicas, mas o que me chamou a atenção é que eu acho que foi a única vez que eu ouvi uma música pro Master System tão parecida com músicas que a gente encontrou no NES, né? De compositores europeus. E esse compositor, eu já tinha apresentado eles a vocês no episódio 4, né? Do Aliens. E eu até falei o nome do cara de forma errada. Na época eu chamei ele de Geroentel. Mas não se pronuncia assim, não. A pronúncia correta é Geroen. O nome dele é Geroentel. Então, eu dei uma pesquisada e o cara é um DJ, huge motherfucker mesmo. O cara manda muito bem mesmo. E ficou explicado, então, o porquê, né, desse estilo musical dele nos jogos para os quais ele compôs, né, as músicas. Então a gente vai ficar agora com a música do The Flash para o Master System. O nome da música é At Peace in the Park, pelo compositor Jerome Terrell. Vamos conferir então. Que delícia. Algo muito incomum, né, pro Master System, né, pros padrões do Master System. Mas é aquela coisa, né, quando a gente tem um compositor que sabe usar muito bem o chip de som de um videogame, ele consegue praticamente tirar leite de pedra, né, e aí é o caso. O Jerome Intel, com a música aí At Peace in the Park, para o jogo The Flash do Master System. Maravilhoso o som, é difícil realmente... Eu nunca imaginei que fosse encontrar esse estilo musical no Master System. Como eu falei, algo que a gente encontra bastante no Nintendo e no Game Boy, né? Até porque a forma de programação é praticamente a mesma desses dois consoles. Então ficamos aí com a música At Peace in the Park, né, do Jerome Intel. Na sequência, vamos para um dos mestres aí da VGM, né? O cara, o criador, né? O co-criador talvez aí da... VGM, né, Music Live, aquela turnê de músicas de videogame que são tocadas por sinfônicas, né, que é um espetáculo aquilo ali. Ele, né, o mestre Tommy Tallarico. Então vamos para a música do jogo do Batman, né, o Revenge of the Joker, para o Mega Drive. As músicas que compreendem as fases 1 e 6... O nome da música é Gotham in Danger. Então vamos conferir aí mais um aí. A primeira, né, do Batman de hoje. Abrindo aí o som de cartucho. Vamos lá. Show de bola, show de bola. Muito bacana mesmo. Ficamos então aí com a música Gotham in Danger, do jogo Batman Revenge of the Joker, para o Mega Drive, pelo mestre Tommy Talarico. É, se eu não estou enganado, eu acho que eu vi em algum lugar uma vez que o Tommy Talarico, né, ele não sabia, se eu não me engano, ler partitura, né? Ele, as músicas que ele aprendeu e que ele tocava muito no início da carreira dele era tudo de ouvido, né? E ele, nessa época, se eu não me engano, ele já fazia música para os videogames. Eu encontrei uma palestra dele, do TED, onde ele fala sobre o lance, né, de design de games, composição de música, etc. Eu vou deixar para vocês aí no link da postagem, certo? Para vocês acompanharem. Acredito que a legenda dessa palestra esteja em português. Aí é só ativar lá as legendas lá no YouTube para que vocês possam acompanhar essa palestra, que vale a pena. Parece ser bem bacana mesmo. Pelo pouquinho que eu estava vendo aqui enquanto eu estava ouvindo, eu achei interessante e quero compartilhar isso com vocês. Na sequência, mais um jogo do Batman. Dessa vez, para o Nintendinho, vamos para o jogo Batman, o clássico, né, que eu já comentei sobre ele no episódio de Journey to Cilius, né, o motivo dele ter, né, a Sunsoft ter investido tanto nele, em detrimento do Predador, ou do Predador não, do Exterminador do Futuro. Então vamos na próxima. Essa próxima música que eu vou botar agora para vocês é do jogo do Batman, do Nintendinho, o Estágio 2. E os compositores são Nobuyuki Kun e Naoki Kodaka, o mestre, né, da Sunsoft. Na verdade, o Naoki Kodaka era o líder, né, da equipe de músicas lá, dos compositores da Sunsoft. Então vamos seguir agora adiante com Batman para o Nintendinho. Vamos lá. Show de bola. Essa bateria aí detonando tudo no final, né? Muito bacana mesmo. Então ficamos com a música aí da fase 2 do jogo Batman para o Nintendinho, por Nobuyuki e Naoki Kodaka. Na sequência, mais um Batman. Dessa vez para o Mega Drive, o Batman, né? O, do filme mesmo, aquela adaptação do filme lá. É, pelo Tim Burton, né? O Batman do Tim Burton. O primeiro Batman, na verdade, a aparecer no cinema. É, depois do seriado lá do Batman do Buchão, né? Daquele Adam West. Veio esse filme aí que era muito, mas muito denso. Enquanto o primeiro Batman era uma psicodelia sem fim, o Tim Burton, né, com seu toque negro, conseguiu trazer aquela atmosfera, né, sentença para o Batman e talvez tá, ele seja o responsável por tornar os filmes da DC hoje em dia, né, tão pouco palativo no sentido humor, né? É, pelo que eu vi aí do trailer da Liga da Justiça, vai ter a coisa um pouco mais suave por conta do Aquaman, tem aquelas brincadeiras, né, deles comunicar com os peixes. E o The Flash, né, que também é bem piadista. Então, vamos para a música do estágio 3 do jogo do Batman, né, do Mega Drive, por também pelo Naoki Kodaka. A música é Flugelheim Museum. Vamos lá então. Caramba, que coisa espetacular. Tem muita coisa acontecendo nessa música aí, né? O Naoki Kodaka realmente era o cara mesmo da Sunsoft. Ele mandava muito bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem um uso muito eficiente, né, do chip, né, do Mega Drive. Aqui a música ela tá em estéreo, né? Para quem tá ouvindo o programa com fones de ouvido, vai conseguir, né, experimentar essa música em toda a sua potência, né? Porque a música ela fica passando de um ouvido para o outro. É uma coisa sensacional. As viradas de bateria, né? Muito, muito bom mesmo. Então ficamos aí com a música Flugelheim Museum, da fase 3 do jogo Batman, pelo mestre aí Naoki Kodaka. Só um adendozinho. A música anterior, que também é com Naoki Kodaka, do Batman, do Nintendinho, Nobuyuki-kun é o nome, o apelido, né, que ele deu para ele, né, para a composição nos jogos, né, da Sunsoft. Eu esqueci o nome dele, na verdade é o Nobuyuki Hara, ou Nobuyuki Hara, não sei, que também era colega, né, do Kodaka, né, do Naoki Kodaka. Então, ficamos aí com a música da fase 3 do jogo Batman, pelo mestre Naoki Kodaka. Uma coisa bacana desse jogo do Batman é que a gente sabe, né? Jogos da Sunsoft estão, assim, diretamente associados com qualidade. E a gente vai perceber isso também no próximo jogo, que vai ser do Superman, que saiu também para o Mega Drive. Esse jogo eu tive contato na época pela uma versão pirata que vinha com Lakers vs Celtics, também do Mega Drive. Então imagina só, jogar dois jogaços, né, como esse, né? Lógico que são estilos distintos, né? O Batman é jogo de ação e o Lakers lá com os Celtics é jogo de esporte, né? Mas em termos de trilha sonora, os dois são espetaculares. E eu, quando jogava esse jogo do Batman, eu ficava louco. Eu acredito que foi esse jogo, né? E o Valis 3, que também eu peguei com esse colega meu que tinha um cartucho pirata, que eu parava pra ficar ouvindo as músicas da tela de seleção. O Valis não, porque a versão que eu tinha acesso a ela era a versão norte-americana. E só a versão japonesa é que você faz lá uma maliciazinha para poder acessar a tela de opções das músicas, entende? Mas eu parava o jogo, entendeu? Assim, não parava o jogo em si, eu parava no jogo, o meu personagem, só para ficar ouvindo as músicas. Eu achava aquilo sensacional. Então, na sequência, vamos, né, para o, enfim, Superman do Mega Drive, que também é outro jogaço. Eles conseguiram fazer esse equilíbrio, né, esse balanço aí entre os superpoderes com a super dificuldade, que é o que tem que ser, né? Afinal, o Superman é um cara invencível praticamente. E o jogo é muito bem trabalhado. Também é da Sunsoft, a mesma equipe que fez o Batman do Mega Drive. E é excelente, todo, de cabo a rabo, muito bom mesmo. Então vamos para a música da fase 3, pela equipe aí dessa vez, o Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto, toda essa galera aí da Sunsoft, do jogo Superman para o Mega Drive. Eu não sei se vocês perceberam, mas a introdução dessa música, ela lembra um pouco as músicas do Streets of Rage, né? Muito, muito bem trabalhada a música. A equipe aí de som aí, né? Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto, com a música da fase 3 do jogo Superman para o Mega Drive. Muito, muito bom mesmo. Qualidade sonora da trilha sonora, na verdade, do jogo Superman é espetacular. Na sequência, mais um jogo do Superman. Dessa vez, o The Death and Return of Superman para o Super Nintendo, com a música The Last Son of Krypton, pelos compositores Glenn Stafford e Michael Morheim. Vamos lá então conferir. Bem interessante, né? Ficamos aí com a música, então, The Last Son of Krypton, do jogo The Death and Return of the Superman para o Super Nintendo, pelos compositores Glenn Stafford e Michael Morheim. O que me chama a atenção nessa faixa aí sonora é essa influência aí do cyberpunk, né? Tem uma pegada com rock. E ela se encaixaria muito, muito bem mesmo no episódio lá de Cyberpunk, né, número 5. E as outras músicas desse jogo, ela tem essa pegada. Então, podem esperar aí, no futuro, uma parte 2 do Cyberpunk aí pro som do cartucho. Na sequência, vamos para mais um jogo do Batman. Dessa vez, né, o Batman Revenge of the Joker, né? Para o Super Nintendo, que teve várias versões para Game Boy, para Mega Drive, Super Nintendo. Acho que teve até para torradeira, teve Batman. Então vamos ficar com a música Urgent Situation, do compositor David Whittaker, para o jogo Batman Revenge of the Joker para o Super Nintendo. Vamos lá então. We'll be right back. muito bacana. É uma coisa interessante dessa trilha sonora do The Revenge of the Joker é que a gente viu aí que a versão anterior foi do Tommy Tallarico, a trilha sonora do Mega Drive. E a do Super Nintendo é do David Whittaker. É, as músicas, em essência, são as mesmas músicas que existem na versão do Super Nintendo e do Mega Drive. O que tem de diferente aí é com relação ao acabamento. Tem música que no Mega Drive soa melhor. E tem música que no Super Nintendo também é bem melhor, como é o caso dessa Urgent Situation, né? É, a versão do Mega Drive eu achei ela muito, muito fraquinha. E aí eu consegui pegar essa versão do Super Nintendo que ela tem mais essa... Ela tem um peso maior, né? Nela. Muito bacana. Então ficamos com a música Urgent Situation, do jogo Batman The Revenge of the Joker, pelo compositor David Whittaker. Na sequência, vamos para o aloprado The Adventures of Batman and Robin para o Mega Drive, né? Porque sim. Porque pense num caba arretado esse Jasper Keary aí para fazer música também. Na mesma linha do Jerome Intel, né? O cara é DJ, profissional aí, então traz toda essa pegada de rave pra sua música. Então vamos ficar aí com a música Joker's Theme, do jogo The Adventures of Batman and Robin, para o Mega Drive, do compositor Jasper Keary. Vamos lá então. Sensacional. Essa é uma daquelas músicas que você solta numa rave e ninguém vai saber a diferença entre uma música de rave mesmo e a música aí do Jasper Keary pro The Adventures of Batman and Robin, a música Joker's Theme. Muito, muito boa mesmo. Vamos então para o próximo jogo do Super Nintendo, dessa vez da Justice League Task Force, do compositor Glenn Stafford, e com a música dela, né, a Mulher Maravilha, Wonder Woman. Vamos lá então. Linda. Linda como a Mulher Maravilha. Ficamos então aí com a música do jogo Justice League Task Force para o Super Nintendo. É, pelo compositor Glenn Stafford, com a música Wonder Woman. Muito show de bola, mesmo dessa mesma pegada aí do Death and Return of the Superman, que é essa rock com um pouco aí de cyberpunk. É, estamos quase chegando aí no finalzinho do programa e eu lhes trago já nessa finaleira aí mais uma do Superman, dessa vez a fase 4, Superman do Mega Drive, né? Fase 4, pelos compositores aí Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto. Vamos lá então. Que delícia, velho, que delícia. Sei lá, a música ela tem uma pegada assim meio lounge, né? Esse pianinho assim. Muito show de bola, velho, muito show de bola. Ficamos aí então com a música da fase 4 do jogo Superman para o Mega Drive. E os compositores Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto. É isso então, amiguinhos. Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem onde encontrar, né? O Assoprando Cartuchos nas redes sociais. Estamos aí no Facebook, Twitter, Instagram. Vão lá, deem seu curtir, deixem seus comentários, se possível. Avaliem também, né, o Assoprando Cartuchos lá no iTunes, porque isso dá uma força enorme, vocês não têm noção. Agradeço muito, né, quem puder fazer. E eu gostaria, né, de deixar aqui um recadinho da revista Jogo Velho, que é uma revista voltada 150% para os retro games, né? O próprio nome já diz, jogo velho. Ela também é 150% digital e gratuita. E a qualidade dela é absurda. A Jogo Velho é uma revista que te faz voltar no tempo mesmo. É, então, se você nunca viu uma revista, né? Como era na minha época, né? Na década de 90, final da década de 80... e a década de 90, né, a diagramação de uma revista, como é que ela funcionava. A Jogo Velho tem muito disso, né, uma influência enorme das revistas de antigamente, né, de antigamente que parece que são 10, 20 séculos atrás. Não, assim, das revistas da época mesmo, né, que fizeram sucesso, como a Super Game, entre outras. E ela traz essa nostalgia aí para você. A produção, a diagramação dela é fantástica, os textos são muito bem escritos lá. Quem tá no comando dela é o Wade Tazaka, né? Então tá de parabéns aí a Jogo Velho pela qualidade e isso tudo no 0800, né? Totalmente free. Então confiram lá, eu vou deixar para vocês aí o link da postagem da revista para vocês conferirem, né, os interessados. E dê uma força lá aos caras que eles mandam muito bem, vale muito a pena. É, na sequência, vamos para a música do jogo do Batman, né, fechando talvez aí com chave de ouro, a melhor música que eu já ouvi, né, uma das melhores, na verdade, de videogame, que é a música Gotham City Streets do Batman, do Mega Drive. Essa música é a música que faz parte das músicas... Essa é a música que faz parte dos estágios do jatinho lá, do Batman e do carro, né? Então é Gotham City Streets 2, In the Sky Over Gotham City. Então vamos lá, agradeço a vocês pela audiência. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. E nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. Fiquem então aí agora com a música do Batman, pra poder arrasar quarteirões. Coloquem no talo aí, porque essa música é show de bola. Falou, galera, então, nos encontramos no próximo programa. Até mais, um abraço.